Rapaz, há muito tempo vivo por aqui. Eu nunca vi a minha quebrada tão violenta assim. A toda hora vejo as notícias. Muitos tiroteios, sirenes de polícia. Malandragem toma conta, toma, BR tomba. Eu aconselho meu chegado, não entre na onda. Vamos viver em paz, porque assim vivi mais. Sem violência de segunda a sexta e fotos dos jogos. Estou cansado de tanta covardia. Tem pai chegar em casa e estupra a própria filha. E a justiça deixa o caso passar batido. E o safado depois mata o próprio filho. Falo da rotina na periferia. Eu que sinto na pele, periferia é o bicho mesmo. Falo da rotina na periferia. A polícia tá armada, o terror, humilhação. Minha cabeça, meu guia, poder que opina. Meu Deus, que me livra de qualquer parada errada. Base doido, lombra torta, periferia se vive como pode, essa é a minha descrição. Escrevo curtindo esse peso, um discurso que trata, que fala da ciência da matança na rua. Louca tendência persistente de combate armado. Eu falo porque eu vejo, eu falo porque eu penso. Eu falo porque eu sinto o cabuloso vento frio nas andanças madrugas da minha quebrada. Muitas paradas erradas, muitos morreram de graça, periferia vira e morte, todos vivem assim. Pode crer, com a miséria de herança, se você não tem malandragem, é passado pra trás. Eu falo sério e falo mais. Existem dois caminhos pra você escolher: uma malandragem de boa, uma malandragem pra morrer. Falo da rotina na periferia. Eu que sinto na pele, periferia é o bicho mesmo. Falo da rotina na periferia. A polícia da armada, o terror, humilhação e o medo. Falo da rotina na periferia. Existe a lei do homem, mas a justiça de Deus prevalece. Falo da rotina na periferia. Periferia, periferia, periferia. Somos o que somos, suíça de malandro. Malandragem sim, cacá. Erva, sangue derramado, instigado na madruga, na noite grilado. Fim da esperança, quem morreu é lembrança. Quem matou ameaça, o destino na lama. A polícia no vácuo, advogado quer grana. Trazendo a nossa vida múltiplos delírios. Vida e morte, sonhos que eu te explico. E é por isso que a paz, a violência, véi, nunca se combinam. Pensamento no dinheiro, fama, ferro, homicídio. Cabeça calculada na procura, mente agoniada. Assassino, sangue frio, falando suicida. Despertando a raiva da molecada da periferia. Muito velório, chora, reza de família no inferno, como o ditado dizia. Tá livre e pesado, fogo cruzado, todos no chão, para não ser o próximo vacilo final. Jesus Cristo aqui na terra foi crucificado pra pagar as verdades dos nossos próprios pecados. Mas hoje em dia chegado seria muito pelo cruzado. Fuzilado pelos poderosos, filho da puta safado. É o puro retrato, caso encerrado, no presente e no futuro. E foi assim no passado, Brasília arquivo fechado. Hip hop pesado, moleque viajado. Na ideia original, sobretudo o benzo fudido do rap nacional. As quebradas sempre escondendo segredos, putas, prazeres, desejos. Realismo acordado como um pesadelo. Realismo acordado como um pesadelo. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Nada disso parece causar espanto, a não ser a falta de tudo isso. Falo da rotina na periferia. Eu que sinto na pele, periferia é o bicho mesmo. Falo da rotina na periferia. A polícia da armada, o terror, humilhação e o medo. Falo da rotina na periferia. Existe a lei do homem, mas a justiça de Deus prevalece. Falo da rotina na periferia. Periferia, periferia, periferia. Pode crer a todos que fazem parte da periferia. Itamar, Seco, Albino, e aí Neninha, a Bíblia do Malandro, Eduardo, Ney, Cidadão José, Sapão, Maisim, Compadre, Papugão, CPE, Núcleo de Custódia, pode crer. Vocês também fazem parte da periferia. Pombal, Agreste, Vila Vicentina, Vila Buritis, Bairro de Fátima, Estância, Garrancho, Estrutural. Pode crer a todas as quebradas de Planaltina, rapaziada largada. Periferia, periferia. É isso aí, valeu, pode crer. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Música.